de Genebra. Entre o caos dissolúvel, nosso mapa etnográfico. Tropa de extermínio oficial da Gestapo. Genocidas camuflados em novas ideias. Dissipam nossa raça de forma estratégica. Nascidos em veste de ouro, descendentes de fidalgos esmagadores. Da árvore genealógica dos escravos pelos lutos. Contidos e as vidas em memória. Violência hereditária descrita em nossa história. Ao herói da resistência, 40 dias do deserto por sua dor. No calvário pelo seu amor paterno. O João Hélio da vida, arrastado pra masmorra de um presídio hiperlotado. Executado a queimar roupa da lama putreficada de um domínio mercenário. Foi resgatado sã e salvo dos escombros do passado. De um longa-metragem de vida sem nexo. Produzido nos bastidores cenográficos do inferno. Os egocêntricos do tipo João do Plenário protagonizam tristes cenas no Palácio do Planalto. Projetos e discursos que não levam a nada. Café barata plagiada, organização Tabajara. Seu veneno é mortal, altamente destrutivo. Meu princípio é composto de soro antiofídico. Não me vendo, não me prostro, essa é minha cara. Na cova com os leões, minha fé não para. De praxe com Cristo, estou de pé. Nessa guerra, minha arma é sempre a fé. Não me vendo, não me prostro, essa é minha cara. Na cova com os leões, minha fé não para. De praxe com Cristo, estou de pé. Nessa guerra, minha arma é sempre a fé. Todo dia uma Isabela morre na favela. Não dá destaque nacional, nenhuma matéria. Todo dia uma bala perdida é encontrada. Na barriga ensanguentada e lambuzada. A balística afirma tem dono. É da polícia, é o Ministério Público. Não acredita e faz perícia. Inquérito arquivado, PM na rua. Dias passam, ele de novo pode 15 seminu. É natural, pro perverso sou um predador. Dentro e fora do seu ringue sou gladiador. O meu protesto faz eco e chega na favela. Distúrbios psicóticos te separam dela. Alertando e convocando novos parceiros. Isaías, provérbio X, outro guerrilheiro. Quando chamado não tremeu, tá de prontidão. Demorou, meu parceiro, tamo junto, essa é a missão. Pelas ondas do seu rádio, invade sua mente. Iconoclasta, denuncio e bato de frente. Aprendi a não juntar tesouro na terra. Que salvação nunca vai ser tema de novela. Quero ser chamado de filho, não de criatura. A vida é louca, mas se liga, ao mesmo tempo é curta. Minha recompensa é servir de exemplo pros anjos. Deixa o capeta revoltado, frustrando todos os seus planos. Não me vendo, não me prostro, essa é minha cara. Na cova com os leões, minha fé não para. De praxe com Cristo, estou de pé. Nessa guerra, minha arma é sempre a fé. Não me vendo, não me prostro, essa é minha cara. Na cova com os leões, minha fé não para. De praxe com Cristo, estou de pé. Nessa guerra, minha arma é sempre a fé. Seja uma pancada rimada que salva a alma de quem escutar. A levada que leva a palavra sagrada e faz o bandido pensar. O poder do pneu que te leva pro céu faz a ferida sarar. Poderoso do céu e na terra, na guerra mais do que HK. Conhece aquele com a ponto 40 que fez o miolo voar. O que tá com a faca fazendo o refém que fez o sangue espirrar. Quem pôs a comida no prato, o dinheiro no bolso depois de roubar. Quem bate no pai e na mãe e fica dinheiro pra poder fumar. A bala perdida que tirou a vida de quem só queria brincar. O bar de merda que a puta da filha de quem deveria cuidar. Mas um dia o seu pai se abriu, justo o juiz vai vir pra julgar. Pode rir, mas não desacredita, vai prestar conta do que praticar. Não me vendo, não me prostro, essa é minha